Todo mundo com o bracinho em cima assim. Xalalalalala. Xalalalalala. Uô, uô, uô. Xalalalalala. Como é que é? Xalalalalala. Xalalalalala. Uô, uô, uô. Xalalalalala. Só o maraca, vai. Bem alto. Mais uma vez, mais uma vez. Xalalalalala, que lindo. Eu sou muito apaixonada por vocês. Coisas lindas. Ave Maria, coisa boa esse carinho, minha gente. Música nova. Mexer o copinho, mexendo junto comigo. Aqui. Seu olhar ilumina e a noite dá o brilho pras estrelas. Meu amor, te quero sim. Se eu te vejo, nasce flor no meu jardim. Respira, tudo perder. Posso sofrer, posso chorar, mas sem você. Eu sei que não dá, não dá pra viver sem teu calor. E esse amor que eu quero cantar a vida inteira. Vem, gente! Xalalalala. Xalalalala. Uô, uô, uô. Xalalalala. Xalalalala. Jardim. Seu olhar me ilumina e a noite dá o brilho pras estrelas. Posso ficar sem respirar, tudo perder. Posso sofrer, posso chorar, mas sem você. Eu sei que não dá, não dá pra viver sem teu calor. E esse amor que eu quero cantar a vida inteira. E esse amor que eu quero cantar junto com vocês. Mão em cima, maraca, vem! Xalalalala. Xalalalala. Xalalalala. Xalalalala. Uô, uô, uô. Xalalalala. Vou deixar com vocês. Como é? Xalalalala. Diz aí.